vontade. Há que se estar aqui, que a gente conhece o retrato da espécie. Quantas semanas também, se contasse as memórias, tinha belas histórias. Ouço dizer, sinal, um casal do sul, museu. Difícil explicar, absorve.